vida que eu vivo. Vivo pela fé do Filho de Deus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado, e a vida que eu vivo, vivo pela fé do Filho de Deus. Jesus me amou assim, que se entregou por mim, e a vida Jesus me amou assim, que se entregou por mim. E a vida que eu vivo, vivo pela fé pela fé.